com o canal 2. Passaram mil anos e eu nem reparei, porque ainda ontem eu imaginei que a vida era boa de se viver contigo a meu lado e sem nada a perder. Mas o tempo passa mesmo sem eu crer, e eu passo o meu tempo a querer saber. Será que pensas em mim? Pensas em mim? Será que pensas em mim? Pensas em mim? Como eu penso em ti, vivo na sombra. Fui por ti, tanto que me deste, tanto que perdi. Sei que há alguém que te faz feliz, como tu sabes que eu sempre quis fazer. Na cabeça a pergunta sempre a doer, à espera da resposta que eu nunca vou saber. Será que pensas em mim? Pensas em mim? Será que pensas em mim? Pensas em mim? Como eu penso em ti? Separa, vai de roda, já não se usa o eterno matrimónio, já se perdeu. pensava agora. Casava agora, casa e descasa, está na moda. Juntei-se para, vai de roda, vai de roda. Já não se usa um eterno matrimónio, já se perdeu o respeito ao que diz o Santo António. Casa e descasa, está na moda. Juntei-se para, vai de roda, vai de roda. Ainda bem que eu me casei noutra hora, da maneira que isto anda, já não me casava agora. Canal 2 da Antena Web. Dizem que amor de estudante, dizem que amor de estudante não dura mais que uma hora, não dura mais que uma hora. Só o meu é tão velhinho, só o meu é tão velhinho. Já dura pela vida fora, já dura pela vida fora. Meninas da minha terra, meninas da minha terra, mostrai que sabes dançar, mostrai que sabes dançar. Dai um jeitinho ao corpo, dai um jeitinho ao corpo. Não é só saltar ao ar, não é só saltar ao ar. Cantai, dançai, meninas, cantai, dançai, até o sapato romper, até o sapato romper. O sapateiro é pobre, o sapateiro é pobre, ajuda-o a viver, ajuda-o a viver. Para dar, dei-te amor, amor, amor, que não vai mais acabar. Mesmo assim, assim, assim, tu fugiste de mim. Eu fiz tudo, tudo, tudo, fiz tudo para te agradar. Agora, amor, amor, amor, eu não sei o que fazer. Vem, vem, vem, que sem ti não sei viver. Ando perdida, perdida, perdida, cabeça louca. Sou pera ferida, perdida, ferida, sou pera à solta. Ando perdida, perdida, perdida, cabeça louca. Sou pera ferida, perdida, ferida, sou pera à solta. Dei-te amor, amor, amor, que não vai mais acabar. Mesmo assim, assim, assim, tu fugiste de mim. Eu fiz tudo, tudo, tudo, fiz tudo para te agradar. Agora, amor, amor, amor, eu não sei o que fazer. Vem, vem, vem, que sem ti não sei viver. Ando perdida, perdida, perdida, cabeça louca.

até amanhã chegar. Vim com a lua de outras cidades para te tocar. Abre a porta que eu trago saudades por apagar. Até amanhã chegar. Trago a lua de outras cidades para te tocar. Tu tens as velas, eu tenho as saudades por apagar. Até amanhã chegar. Se amanhã chegar. Se amanhã chegar. Se amanhã chegar. Canal 2, Antena. Por toda parte procuro por ti. Será que também pensas em mim? Estou aqui, penso em ti. Quero ter-te comigo aqui. Estou aqui, penso em ti. És o meu porto de abrigo. Estou aqui. Procuro por ti. Será que também pensas em mim? Estou aqui, penso em ti. Quero ter-te comigo aqui. Estou aqui, penso em ti. És o meu porto de abrigo. Aqui. Oh, oh, oh.

dias digo sim. O poder de lutar jamais vai acabar, nunca mais. Mas basta de desejos secretos, o sonho em si começa por ti. Vais perceber que sou a primeira a viver o sonho à minha maneira. Dei o amor da minha barreira para tudo acabar. Come on.